dia chegar, até quando eu vou aguentar? Eu choro. Volta logo e vem me salvar. Vou morrer nessa mesa de bar. Eu choro. Olho sem retorno, oh, no fundo do quarto. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Tô olhando no fundo do copo, estou vendo a sua imagem. E tão linda me arranca um suspiro. É um sonho ou uma miragem? Parece que agora até olha pra mim de um jeito que nunca olhou. Parece que vai dizer alguma coisa. Coração até acelerou. Se você disser que vai voltar e meu pranto enxuga, vou gritar para o mundo inteiro ouvir que estou feliz. Mas não posso. Como é que é? Mas não posso, eu me afogo no copo. Eu choro, esperando esse dia chegar. Até quando eu vou aguentar? Eu choro. Volta logo e vem me salvar. Vou morrer nessa mesa de bar. Eu choro, esperando esse dia chegar. Até quando eu vou aguentar? Eu choro. Volta logo e vem me salvar. Vou morrer nessa mesa de bar. Eu choro. Eu choro, choro, choro à vontade. Tudo Lima no sax. Tô olhando no fundo do copo, estou vendo a sua imagem. De tão linda me arranca um suspiro. É um sonho ou uma miragem? Parece que agora até olha pra mim de um jeito que nunca olhou. Parece que vai dizer alguma coisa. Coração até acelerou. Se você disser que vai voltar e meu pranto enxuga, vou gritar para o mundo inteiro ouvir que estou feliz. Mas não posso. Mas não posso. Eu me afogo no copo. Eu choro. Eu choro. Eu choro. Esperando esse dia chegar. Até quando eu vou aguentar? Eu choro. Volta logo e vem me salvar. Vou morrer nessa mesa de bar. Eu choro. Eu choro. Esperando esse dia chegar. Até quando eu vou aguentar? Eu choro. Volta logo e vem me salvar. Vou morrer nessa mesa de bar. Eu...